caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu estendeu a sua mão para mim.